Eu vou pro baile. Eu vou pro baile. De sainha. Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar. Daquele jeito! De sainha. Daquele jeito! Vai me segurar daquele jeito, de sainha. Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar.